quem persevera conquista. Yo! Conquista. Nesse mundo, só tribulação, mas quem persevera conquista. É dessa maneira, meu irmão. Tem que ser firme. Tem que ser firme. É dessa maneira. É dessa maneira. É preciso sonhar pra poder conquistar. É preciso ter perseverança pra poder realizar. O inimigo vem que vem querendo nos derrubar. Mas aí, oh, a batalha já está ganha. É preciso sonhar pra poder conquistar. É preciso ter perseverança pra poder realizar. O inimigo vem que vem querendo nos derrubar. Mas aí, oh, oh, a batalha já está ganha. Já cansei, cansei de ficar prostrado, de olhar pro lado e ver tudo errado. O dia vai, o dia vem, é sempre a mesma situação. Notícias de desgraça, toda hora só destruição. Às vezes me pergunto o que vou fazer para levar a palavra de Deus a todos que estão aqui no mundo a sofrer, a perecer. A morte da alma, a morte do espírito, vagando na morte da vida. Alguns desencontros procurando uma saída. Desencontros vai, desencontros vem. Mas tem que tomar cuidado para não se tornar um refém dos próprios erros cometidos por ti mesmo. Então, peça perdão a Deus e saia desta guerra ilesa. E tenha a certeza que quem persevera conquista, conquista. Religiosidade a salavista, salavista. Quem persevera conquista, conquista. Religiosidade a salavista. Quem persevera conquista. Religiosidade a salavista. Quem persevera conquista. Religiosidade está na vista, na vista. Quem persevera conquista, conquista. Religiosidade está na vista. Tenho a certeza que Deus está comigo, me livrando do perigo, me dando forças pra continuar. Tentar mostrar para você que está a me escutar. Se Deus é por nós, quem irá nos afrontar? Então não temas, entregue sua vida nas mãos de Deus e saia da vida. Se precisar contigo comigo, se está com Deus é meu amigo. Na fé, na união, não somos, juntos derrubaremos o inimigo. Na perseverança conquistaremos o que queremos. Os sonhos se realizando, as pessoas se encontrando, acordando de um pesadelo que há muito tempo estava reinando, mantendo em cativeiro, todos pregados no madeiro. É no madeiro. Mas existe uma esperança, somada com perseverança. E a certeza de quem luta alcança. Viveremos em abundância. Em Jesus eu tenho aliança. E a certeza de um mundo melhor. E não ficar chorando mágoas de um leite derramado. E não ficar prostrado pensando que está tudo acabado. Se fazendo de coitado, na verdade sendo manipulado. Pouco a pouco detonado pelos anjos do diabo. Muito pouco tenho orado para sair dessa situação. Meu irmão, só Deus é a solução. Só Ele é a saída. Se está com Ele, tu conquista. Só não pode ter preguiça. Quem persevera conquista. Religiosidade hasta la vista, la vista. Religiosidade hasta la vista. Quem persevera conquista, conquista. Religiosidade hasta la vista, la vista. Quem persevera conquista, conquista. Religiosidade hasta la vista, la vista. Quem persevera conquista, conquista. Religiosidade hasta la vista. Tenha força pra vencer, vencer. Tenha força pra vencer. Quem persevera conquista, conquista. Quem persevera conquista. Força pra vencer, pra vencer. Tenha forças pra vencer, pra vencer. Quem persevera conquista. Religiosidade hasta la vista, la vista.